Música de peso. When I see her eyes, look into my eyes, and I realize that she could see inside my head. So I close my eyes, thinking that I could hide, disassociate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation, but she cut me off. But it's been an amputation. I don't know if I can. Years. I have shed my tears, I have drank my beers and watched my fears die away. And until this day, she still swings my way. But it's sad to say, sometimes she says she loves me not. But I hesitate to tell her I hate this relationship. I walked out today, this is over. I don't know if I care. Bem-vindos ao Música de Peso desta semana. Como já devem ter reparado, não é um programa normal. Muito descaradamente vamos chamar mesmo este programa Then and Now. Exato, no rip-off do programa do VH1. Exatamente, só que em vez, sei lá, podíamos fazer... Repara que nós podíamos ter classe suficiente para fazer isto, sei lá, com o Then and Now, Dark Throne e bandas que mudaram. Mas não, realmente vamos fazer isso. Não, vamos a um tema que nos toca fundo no coração. Muito fundo mesmo. É um Then and Now do New Metal. Exatamente, e abrimos em grande com os Papa Roach. Alexandre, exato, muito obrigado, essa... eu tenho que começar a fazer venue com... Esta música, esta, a She Loves Me Not, dos Papa Roach, é clássica, é clássica. Demasiado clássica. É clássica e é isto traduz tudo aquilo que tu queres ouvir quando és um adolescente de 14 anos. Uhum. O mundo não vale a pena, a vida não presta, ela não me ama e... E basicamente é isto, são, não é? Os meandros da vida, a vida é isto. A vida é um bocado isto quando tu tens 14 com anos. Com destruções de guitarra e rap pelo meio. Exato, exato, exato. É tudo. Esta é capaz de ser a faixa que mais ilustra o poder que o New Metal tinha naquela altura. Entre 99 e 2003, pois a partir daí começou a morrer um bocado. Era isto. Era muito isto e era muito bom. Eu acho que quase tenho saudades cada vez que eu ouço este tipo de temas. É esta Alice Resort, sei lá. Exato, outras bandas que nós vamos passar hoje. Exato, exato. E eu acho que nós estamos a tocar os corações de muita gente hoje. Certeza, estamos a atuar um pouco como o ponto de encontro. É verdade. Estamos a tocar muita gente. Mas sabes isto. O que é bom? Nós somos tão maus que primeiro vamos trazê-los ao ponto de encontro e depois vamos desfazer os sonhos de se terem encontrado. Exato, com estas bandas que vocês adoravam, agora vejam. Naquilo em que elas se tornaram. Aquilo em que elas se tornaram. Em alguns casos bom, outros casos vocês verão. É esta, não é? Aqui que ainda tive. É capaz. Dos Papa Roach. É capaz. Tenho quase a certeza. Vamos assim, lá. Acho vamos que vai valer a pena. We live in a cloud dark podem-nos agradecer depois por termos destruído o vosso sonho. Exato. O novo single de Pink. Com a foi o que acabámos especial. De ouvir. Com a participação especial de Jacob e Dakota Shadid. Que é o nome do senhor. Nome fantástico desta pessoa. Exato. Uma pessoa que na minha mitologia de música, em 2002, estava muito perto de ser uma espécie de Odin. Ou de um Thor. E hoje em dia converteu-se a isto. É isto, esta sombra do Jacob e Shadix. Eu gosto destas bandas que colapsam, que, sei lá, que se eclipsam a si mesmas. Exatamente, eclipsam-se. E estávamos a comentar que o conteúdo lírico é exatamente igual. Exato. Exatamente igual. A vida continua a ser a mesma porcaria de há 10 anos. Apesar deles terem enriquecido estupidamente desde a altura em que fizeram o Windfest e o Love Hate Tragedy, a vida continua a ser uma grande porcaria, no fundo. Não é? Continua a não valer a pena. Assim. Exatamente. É assim. É que não deve mesmo valer muito. Agora usares eyeliner e pintares as unhas de preto, não sabe. Bom, os Papa Roach ainda aí estão. O último álbum deles saiu este ano e chama-se Time for a Neil. Exato, eu fui ver, eu dei meu trabalho de ver, que é uma coisa muito rara. E é um álbum ao vivo, acho eu, com alguns temas novos. E eu espanto-me eles não terem um best-of ainda. Ah, mas há de estar aí a chegar. O best-of vai ser, portanto... Ah, não, já há, vai ser agora. Vai ser. Devem ser todas as faixas do Infest e talvez uma t-shirt, porque não há mais nada na carreira deles que, exato, que vale efetivamente a pena para um best-of. Quem também não vale muito a pena nos dias que correm, mas que lá está, em 2000 faziam todo o sentido do mundo, são os Linkin Park. Exato, esses mastodontes do início desta década, exatamente, que agora termina. Eu vou-te confessar, tive muita dificuldade para escolher um tema do Hybrid Theory, porque eu adoro aquele álbum. Torna-se difícil, naqueles álbuns marcantes, é muito difícil escolher temas. Exato, e eu gostava mesmo muito, mas depois pensei, sei lá, vou levar os singles, vou levar esta, vou levar aquela, e acabei por trazer A Place for My Head, que até acho que abre muito bem, tem um riff muito bom. Portanto, acho que faz sentido ficarmos com eles um bocado para depois voltarmos a desfazer mais um sonho aqui no nosso programa Then and Now, especial New Metal. Watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give a light to the moon, assuming the moon's gonna owe it one. It makes me think of how you act for me. You do favors there rapidly. You just turn around and start asking me about things that you want back from me. I'm sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed while I find a place to rest. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Away all the people I thought I knew. I remember back then who you were. You used to be calm, used to be strong, used to be generous, but you should have known that you wear out your welcome, and now you see how quiet it is all alone. I'm so sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed, will I find a place to rest? I'm so sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed, will I find a place to rest? Place. I hate when you say you don't understand. I wanna be in the energy, not with the enemy. A place for my head. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. Agora diz-me, como é que é possível? Como é que é possível não ter saudades disto? É. Eu juro-te que estou a isto de chegar a casa e fazer uma encomenda do Hybrid Theory. Para outra ouvir, vez. Outra exato, vez. Exato. E lá está, a mesma coisa, não me percebes, não estou socialmente adaptado. Pá, eu tinha o Hybrid Theory, confessando um crime numa cópia da feira. E aquela cópia tinha aquelas capazinhas que se vendem na feira. Sim, aquela cópia estava tão riscada. Que era uma coisa vezes. Eu ouvia aquilo tantas vezes e andava com o CD daqui para ali, que aquilo era uma coisa impressionante. Este e outros álbuns. Eu conheço um rapaz que tinha 3 cópias do Library Theory. 3 cópias. Tinha uma na casa de férias e tinha 2 em casa, para ter uma na sala e uma no quarto. True story. Para não ter que andar com a cópia dele da sala para o quarto. Para outro. Ele tinha 3 cópias do Library Theory e tinha as pago todas, percebes? O fanatismo com os Linkin Park é uma coisa... Não sei. Aquilo bateu imenso. Eu lembro-me perfeitamente de estar em Lamego. Foram os 3 primeiros CDs que me gravaram em CDR. E eu admito, eu copiei CDs. Foi White Pony, Library Theory e o Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. É, somos bastante parecidos. Não é? A nível de história. Eu acho que sim. Bom, e foi nisto que os Linkin Park se tornaram. Em pleno 2010, e nisto que o Rick Rubin também se tornou. É isso que eu ia comentar. O homem que produziu, salvo erro, o Rain in Blood do Slayer, agora anda a produzir isto que vocês poderão ouvir. E Shakira também. E Shakira. Também produziu Shakira. Shakira. A Shakira é uma senhora comparada com os Linkin Park. Neste momento, peço desculpa. Para quem ainda não conseguiu, quem ainda não tenho ouvido este single, que é o da Catalyst, ouçam, a sério, façam um favor a vocês mesmos e ouçam. Quem não acredita, sim, estes são os Linkin Park, não são os FL65. Eu não sei, eu gostava de saber o que é que... Como é que será que os Linkin Park... Isto é aquele tipo de perguntas que eu gostava de ter coragem para perguntar ao Chester Bennington. Sim, eu sei o nome dele. O que é que passou pela cabeça? Eu consigo te citar de cabeça o nome de todos os membros do Slipknot, por exemplo. São aquelas coisas que eu aprendi em 2000. Só sei mesmo do Corey Taylor. Eu não vou dizer todos. Anda, agora não quando passarmos Slipknot. Pronto, quando passarmos Slipknot eu digo. É daquelas coisas que tu aprendes e tu estás tão obcecado com certas bandas. E no meu caso, a minha banda da obsessão foram os Slipknot. Entre 99, quando eu ouvi pela primeira vez o Self-Titled, e 2002, que foi quando... Saiu o I.O. Na ressaca do I.O., exatamente. Uhum. Era a minha obsessão particular. E eu sabia tudo o que havia para saber. Eu sabia dizer onde é que o Sid Wilson tinha ido cagar no dia tantos. Porque eu ia aos sites. E os sites eram feitos por pessoas obcecadas, como eu. E que... Não, eu nunca tive nenhum site. Atenção. Dessas coisas. Mas eram feitas por pessoas tão obcecadas quanto eu. Que seguiam o Slipknot quase como se fosse uma religião. E isto aplica-se um bocado a estas bandas. Isto era uma espécie de mini religião que havia. O following destas bandas. Não trouxemos Crazy Town. Algo não falhou. Porque eles ainda não lançaram nada. Ah, não o lançaram, último álbum não. que eles lançaram foi o Black Pony. Ou qualquer coisa com pony. E a única banda para mim que podem lançar coisas com pony são os Deftones. E não parecer muito mal. Mas sim, mas eles ainda não lançaram nada. Supostamente estão-se a reunir. Safaram-se. De boa. Exato, safaram-se de boa. De safaram-se de ser criticados. Na próxima fazemos assim. Passamos, sei lá, God Dethroned e Crazy Town. Assim. Exato. Álbum conceitual dos God Dethroned sobre a Primeira Guerra Mundial e Crazy Town. E Crazy Town, porque eu acho que a Butterfly. A Butterfly é. E agora, só para fazer esta chega, porque eles não trouxeram. Mas a Butterfly é a música mais azeiteira de todos os tempos. É difícil contrariar essa afirmação, de facto. E aquele clipe torna a música ainda mais azeiteira do que os Crazy Town. Eu queria pegar naquele tipo, o tipo de iluminação dos clipes de Crazy Town pelo colarinho e perguntar-lhe porquê. Aquela luz toda, é mal demais. Bom, estava aqui a olhar. Eu acho que nós agora de repente já safámos tudo aquilo que era realmente mal. Mas podemos, sei lá, Limp Bizkit. Podemos ir para o Limp Bizkit. Era uma coisa já de esperar, não é? Vamos ficar com o Counterfeit. Eu trouxe e tens aí o novo single de Limp Bizkit. Eu quero ouvir, eu não ouvi ainda. É. Isto vai ser uma surpresa para mim. Vai ser bom. É assim, a Counterfeit, que para mim é capaz de ser das melhores músicas, é mesmo do primeiro álbum. Sim. E o primeiro álbum é bom. Não venho cá com coisas. Eu gosto imenso desse álbum. E depois a nova música que é... Pronto, já vais perceber. Não me estrago de surpresa ainda. Vamos chegar então com o Counterfeit, eu digo-te qualquer coisa e depois vamos ver. Sim. Give him a mask, give me out, give him a mouth. Give me out, give him a mouth. disregarded your life. You disrespected your friends. You've even stolen your appearance from hanging around with my family. But I should have never dropped my guard. So you can stab me in the back, but you were faking me out. Stripping me out, you wear a mask. Freaking me out, you wear a mask. Call Gallifant, you're freaking me out. You wear a mask. Call Gallifant, freaking me out. You wear a mask. Call Gallifant, you're freaking me out. You wear a mask. Call Gallifant, freaking me out. You wear a mask. Call Gallifant, freaking me out. You wear a mask. Call Gallifant, freaking me out. You wear a mask. Call Gallifant, freaking me out. You wear a mask. Call Gallifant. Hey, your stomach's starting to change. You wanna rearrange your lifestyle, live like a wild child, like the Bible alive. You could lie, you're trying to be so fly in life, but you deny you're a é, sem dúvida, a melhor música do mundo. Eu tinha as calças apertadas, estava a mandar com o chão e de repente alargaram-se. Assim, do nada. Ficaste... É o efeito que esta música tem. As minhas calças alargaram. E estás com as boxers todas de fora. Exato, e... exato. E tenho aquelas sapatilhas gigantes, o cap, exatamente. As sapatilhas do crack, como estavam a dizer. É muito bom. Não sei. É. É seres inundado por uma onda de nostalgia muito grande e não sei. Era aquilo que estávamos a dizer e que tu disseste muito bem. Os Limp Bizkit, para mim, vão continuar a ser a banda que trouxe realmente o new metal, esta mistura de rap com metal, à ribalta. Porque, como tu disseste, os Run DMC com os Aerosmith e os Public Enemy com os Anthrax fizeram uma vez. Casos perfeitamente pontuais. E que foram até aplaudidos na altura, inovadores, sim, etc. Sim. Mas foram pensar que ia ser uma praga, não é? Sim. E depois foram os Limp Bizkit que trouxeram isso verdadeiramente para a linha da frente. Uhum. E depois foram seguidos por milhões de outras bandas, a maior parte delas de qualidade inferior. E os Limp Bizkit são a... Toda a gente bate nos Limp Bizkit, mas toda a gente os ouvia. Toda a gente os ouvia e isso deriva efetivamente da atitude do Fred Durst, não é? Claro. Não é o senhor mais modesto do mundo, nem mais coerente, mas é pá, toda a gente ouvia aquilo. Toda a gente achava piada, não sei. Eu até ao Chocolate Starfish ouvi aquilo tudo. Exato. Pessoas que hoje em dia podem ser desempregados, podem ser presidentes de não sei o quê. Ministro do IPO. Em 99 até 2001, 2002, pá, toda a gente ouvia isto. Não há como fugir. É transversal a quem nasceu no final dos anos 80. Basicamente. E tu há bocado estavas a dizer que ainda não tinhas ouvido o novo single. O novo single, e foi aquilo que eu te disse e vou deixar para quem não ouviu, Limp Bizkit não se devem misturar com Isis e Tool, e é o que eu tenho a dizer. Vamos ficar com Walking Away, é o avanço para o Gold Cobra, o álbum que ainda não saiu. qual é o teu verdito? Tem um solo de guitarra. Não é mal de todo. Não é mal de todo. Já passámos coisas piores. Eu acho que onde os Papa Roach foram ter é um sítio muito mais negro. E os Linkin Park. Sim. Eu acho que esses estão mesmo no nível do inferno. Estes estão só à entrada. Vá. Não é mal de todo. Uhum. Tenho que dizer que não é mal de todo. Temos solos de guitarra. Temos o Fergus a gritar. Exato. Temos influências Tool. Exato. Temos os Limp Bizkit a tentarem fazer shoegazing. Exato. Que quase, é basicamente. Exato. Não sei. Este, eu não sei se já ouviste o outro, o White Rye, mas eu depois mostro-te em off. Que esse é Limp Bizkit, tal. São 2 minutos e 50 de rap. Do Fred Durst, mas este ser. E gai, com efeitos de guitarra, mas é que é isso, o Wes Borland de repente lembrou-se, olha, dávamos jeito de ganhar uns trocos e começar a fazer coisas na guitarra. E o DJ Little? Onde é que ele está? Está muito DJ mais discreto, pequeno. Está um bocado mais discreto. Eu julgava que era DJ pequeno, quando tinha 14 anos. DJ Little. Ele dizia pequeno. DJ Little, Breguiron. Breguiron, na minha linguagem pessoal. DJ Little, Breguiron. Eu andava a dizer aos meus amigos, epá, o gajo dos Limp Bizkit é o DJ pequeno, depois gozava. E depois vim-me a perceber anos depois que estava a ser idiota. Porque ele é só mesmo letal. É só letal, não é pequeno, é só letal. Olha, por acaso, ao vivo foi dos mais entusiastas que da banda. DJ Little é a alma da banda. Ele e o Colly Cab, não é? O DJ Little. É fantástico, é fantástico. Enfim, olha, Kitty. Kitty, o é? Melhor para dar seguir a Limp Bizkit do que as Kitty. Exato. A única banda totalmente feminina do New Metal, pelo menos que eu conheço. Não são, quase certeza. São mesmo. Eu acho que sim. E eram uma grande cena. Eram mesmo. Na altura. Exato. Condensam também a raiva, ainda por cima gritada por uma mulher. É muito melhor. É muito melhor. É aquela raiva que contra os teus pais e contra o mundo e contra o tudo menos o trabalho, não é? Porque, exato, enfim, o trabalho precisa para ganhar dinheiro. Exato. Eu não sei qual é esta aqui é das antigas ou é das novas? A Breckish é a antiga. A Breckish e a Charlotte, que são as duas do Speed, que é o álbum 2000. São os grandes hinos de Kitty. E eu escolhi a Breckish porque a Breckish acho que tem algo de fundamental que é preciso ouvir. tinha tantas saudades disto. Gostaste desta recordação? Muito bom. Não há palavras, é que para este programa não há palavras. É sei lá, é como... Este programa podia ser feito. Falas da tua namorada e falas da tua mãe. É sempre muito difícil. Exato. Este programa podia ser feito essencialmente sem palavras, quase. Era passar as músicas. Passar as músicas e depois ligávamos os microfones e fazíamos assim suspiros. E depois punhamos a música seguinte, porque acho que isso traduz muito melhor do que estarmos para aqui. Ah, o que é que isto representa, o que é que não representa? Não, representa tudo. É uma coisa emocional. É, exato, isto é representar a nossa adolescência, para todos os efeitos, não é? Sim, sim. E a adolescência para muita gente também é uma coisa complicada de se falar, não é? Pronto. E é isso. E pronto, é isso. Viste, lá está, ficamos sem palavras. Ficamos sem palavras, não dá. Cutthroats é o novo single, do In The Black, que foi o álbum de 2009, não é deste ano, mas pronto, mas é o mais recente. É o mais recente. E é capaz de ser a transformação mais brutal de todas as que nós vamos passar hoje. Portanto, acho que deve passar toda. Eu acho que me caiu tudo. Neste momento... Isto tirando as partes mais cantadas. Isto quase parece, como eu estava a dizer, o novo álbum de Sodom, uma coisa assim do género. Mas muito trashado. Exato, parece thrash metal, parece aquele black metal mais gritadinho também, tipo os Cradle of Filth, uma coisa assim do género. Mas eu vejo substrato nisto, sim, comparado sim, não é que elas fossem más, mas tinham aquele estilo delas. Mas vejo uma evolução, comparado, por exemplo, com os Linkin Park, lá está, não é? Sim, lá está. Elas tentaram evoluir. Não como os Korn, como tu estavas a dizer, que o Jonathan Davis tem 50 anos e continua a ser adolescente. Continua a estar assim no quarto, e agora estou-me a abanar autisticamente. E continuar a estar assim no quarto, a queixar-se da vida e dos problemas. Eu não sei se ela está a queixar dos problemas da vida ou não. Mas à partida não será assim. Devem ser rapazes. O som conseguiu transformar-se numa coisa diferente. Sim, o som é bastante interessante até. Eu não tinha ouvido isto, este álbum novo da Skitty, até há pouco tempo atrás, quando arranjei as coisas. E, te surpreendeu? Uhum. Está bastante surpreendido e parece consistente, pelo menos. Bom, nós estamos mais ou menos a meio do programa. Temos cerca de 20 minutos para acabar. Portanto, sei lá, vamos ao slip note agora. Isto é a altura em que tu vais dizer o nome dos elementos todos e depois pomos uma música. Vou sim, senhora. Ora bem, o zero é o Sid Wilson, o um é o Joey Jordison, o dois é o Chris Fenn. Enganado. O dois é o Paul Grekel, que morreu. O três é o Chris Fenn. O quatro é o James Root. O cinco é o Craig Davis, o 6 é o Sean Cranan, o 7 é o Mick Thompson e o 8 é o Corey Taylor. Bora. Eu disse que sabia. Qual é o tema que queres ouvir? É lindo. Vamos pôr o Ihor, que é a última música do primeiro álbum. Fantástico. Fantástico. Esta é a minha banda. Eu vou-te pedir que tu comentes. Porque nunca cheguei a perceber se tu tinhas um fanatismo por Slipknot. Eu nunca tive um fanatismo pelo Slipknot, porque foi aquilo que eu estava a dizer. Quando me passaram o Slipknot, o primeiro álbum, para as mãos, aquilo para mim era death metal. E eu, como andava muito, sei lá, na onda de Crazy Town e Olympic, que achava isto. Isto é um bocado pesado. Sim, e demorei algum tempo, precisei do Iowa para pensar, não, o Slipknot é fixe. Mas nunca tive aquele fanatismo. Não, olha, não foi, por exemplo, ao Rock in Rio, como grande parte dos meus amigos foram. Sim. Mas ouvi o Iowa. Lembro-me de ir para o Algarve com os meus pais, quando ainda se demorava 6 horas a ouvir o Iowa, a ouvir o Subliminal Verses, mas depois, não sei, despercebo um bocado. Sim. E os Slipknot, apesar de estarem incluídos à partida no movimento do New Metal, não têm a maior parte das coisas que constituem o... Não são parecidos nem com os Papa Roach, nem com os Limp Bizkit, são uma coisa à parte. Só que nunca ninguém conseguiu efetivamente classificar aquilo que eles faziam. Eles não são death metal, eles não são black, eles não são thrash, eles não são doom, eles não fazem nada de progressivo, também não são new metal. Se calhar foi aí que nasceu o fenómeno. Era uma coisa que não se fazia na altura, que não podia ser incluída no lado do metal a sério, por assim dizer, nem no movimento emergente. E para mim foram fantásticos. Mudaram a minha vida e puseram-me, estás-te a rir, mudaram a minha vida e é verdade, vou dizer outra vez, mudaram a minha vida porque me puseram a ouvir música pesada. Sim, se calhar sem eles, ou eu teria demorado muito mais tempo, ou então hoje em dia eu ouvia Bob Sinclair, não sei, podia acontecer. Eu gosto de Bob Sinclair, gosto mais de David Guetta, mas Bob Sinclair também é muito bom, mas mudaram a minha vida nesse aspecto. Puseram-me a ouvir, alertaram-me para a existência de música mais pesada. E em 2000, e estamos a falar de 2000, não é? 2010, hoje em dia é muito mais fácil aceder à música. Claro, em 2000 era muito mais complicado. Não estamos a falar de cassetes, já havia CDs, já era mais fácil, já havia televisão, havia MTV, havia Sol Música, não enfrentámos as dificuldades que pessoas que tiveram que fazer isto nos anos 80, claro, claro, crescer nos anos 80, tiveram que enfrentar, mas era bastante mais difícil. E eu assim que apanhei o Slipknot, não me lembro se foi na televisão, se foi um amigo meu que me emprestou alguma coisa, fiquei completamente agarrado e a minha vida mudou a partir daí. Comecei a prestar mais atenção à música, eu não ouvia música na altura, e a partir de que ouvi o primeiro álbum do Slipknot, pronto, fez-se assim. E comecei a ouvir música e eventualmente comecei a deixar este tipo de bandas um bocadinho para trás, mas ouvindo outras coisas, mas fica sempre qualquer coisinha. E eu não consigo dizer mal do Slipknot. Eu tenho, podes-me eu tenho, bater, mas eu não consigo dizer mal. Eu tenho isso com os Deftones. Sim. Por acaso foi uma banda que não trouxemos, porque também é daquelas bandas que eu também não consigo categorizar. Também não acho que aquilo seja declaradamente new metal, embora o Chino tenha feito a certa altura algum rap, mas não... Tenho isso com os Deftones, claramente, e vou, se tudo correr bem, vê-los pela terceira vez este ano outra vez. Portanto, percebo perfeitamente. Apesar do Slipknot não me terem posto propriamente a ouvir música mais pesada, isso... acabou por acontecer. Antes ainda andei perdido nos Nightwish e eu também. Portanto, mas sim, claramente. E depois ouvi Rhapsody e desisti. Não. Eu cheguei a ter desisti um CD do Power Rhapsody. Metal. Desisti. Quando ouvi a primeira vez que ouvi Stratovarius, Rhapsody e Hammerfall, eu depois desisti. Tenho um CD desisti de Dead Guy. Completamente Power Metal. Tenho um CD de Dead Guy, um CD, tem CD de Stratovarius. Não. Não, um CD de Stratovarius e um CD de Rhapsody. Rhapsody. Que é todo Chamas e Dragões. Vamos ficar com o Psycho Social do Slipknot. Vamos, do último álbum, All Hope Is Gone, de 2008. Portanto, vai sair alguma coisa nova em 2010, mas presumo que pelo nome deve ser uma compilação. Psycho Social dos Slipknot, de All Hope Is Gone. Sentes-te um homem relativamente novo depois de ouvir Slipknot? Sim. É diferente. Novo, sim, exato. Relativamente novo, recuando para trás. Claro. Sim. E a última banda que vamos passar hoje, porque também já não temos muito tempo para mais, também é uma das tuas bandas preferidas deste movimento. Sim. E é outra banda que não tem muito a ver com Korn ou com Limp Bizkit. Tem mais a ver, se calhar, com Slipknot, pronto, não. Sim, pela categorização. Sim, exatamente. Que são os Godsmack. e que são uma grande banda. Olha, eu tenho-te a dizer, sabe, a primeira vez que eu ouvi Godsmack, e ouvi, foi das primeiras bandas também que ouvi na altura com o Limp Bizkit, e assim pensei, isto é a banda mais pesada que eu conheço. Sim, afinação de guitarra deles é uma coisa que me continua a pôr maluco. É, e eles são grandes compositores, eles fazem grandes músicas, têm um guitarrista fantástico, compõem riffs brutais. E o vocalista, não me lembro agora do nome dele, pá, é um tipo que tem uma voz possante, é um gajo assim à moda do James Hetfield, tem uma voz assim americana, possante, é isso, que conquista logo imediatamente. Pois é, o Salierna. Salierna, exatamente. Tem nome fixe. E foi a primeira vez que ouvi, fiquei, uou, isto é mesmo fixe. Isto é mesmo, e também acho que cheguei a ter um CD original deles. Exato. Para aí o Wake of Faceless, sim, são os dois álbuns marcantes daquela altura. Como não temos tempo para mais, vamos ficar com os dois temas seguidos. Um que é o Straight Out of Line. Quase primeira faixa do Faceless que toda a gente vai conhecer assim que começar a tocar. E o War and Peace, que é uma faixa nova. É um dos temas novos. Exato. Que há de ser do último álbum mesmo. É do The Oracle. Uhum. Sim. Exatamente. E vai fechar o nosso programa. Foi o nosso Then and Now. Do New Metal. Nós, a partir da próxima semana, em princípio, vamos começar a fazer o Best Of de 2010. Se não... Exato, e vamos preencher algumas semanas de dezembro com o Best Of. Exato. De forma a compilarmos, se calhar, 10 músicas cada. E as sim, músicas tentar que mostrar todos nós queremos. O que nós mais gostamos. Exatamente. Em 2010. E 2010 não foi tão bom como... Sabes que 2008 e 2009 foram grandes anos. Foram. Mas 2010 teve coisas fantásticas. Teve o regresso de algumas das minhas bandas favoritas. Uhum. E vamos ter coisas muito boas para passar nas próximas semanas. Com certeza absoluta. Eu vou ter que fazer muita memória. Straight Out of Line e os Godsmack a fechar este Then and Now do New Metal. Foi um prazer, mais uma vez. Trazer New Metal é sempre tão bom. É sempre bom. Já há uns tempos atrás fizemos um programa do género. E foi delicioso. Exato. Isto é uma espécie de masoquismo, porque estamos a ver as bandas que nós gostávamos na altura a praticar música má, na maior parte dos casos. Sim, mas acho que foi interessante. É, quase. Pelo menos para mim foi. Foi. Muito obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, o programa passa em www.radiozero.pt todos os domingos às 6 da tarde. Até para a semana. way to make.